Oh, Senhor, nós pedimos a Ti uma noite de poder aqui nesse lugar. A Tua presença já enche esse lugar. É casa de oração, Senhor. É casa da Tua presença. É casa da Tua glória, Senhor. Aleluia. Vem aqui, Senhor, onde tem problemas, onde tem dificuldades, onde tem doenças. Vem com o Teu reino, Senhor. E o milagre para cada um de nós aconteça. Faz isso, ó Deus. No Teu nome, Jesus, há poder. Nós nos valemos do Teu poder. Nós buscamos o Teu poder. Nós usufruímos e somos abençoados pelo Teu poder, Senhor. A obra da cruz conquistou todas as bênçãos para nós. O Teu nome é lindo, Senhor. É nome sobre todo nome. É nome para o qual todos vão se dobrar. Quer na terra, quer nos céus, quer debaixo da terra. O Teu nome é lindo, Senhor. Jesus. Adore este nome. Enchendo, Senhor, esse lugar com a Tua presença. Tem centenas de pessoas aqui. Nós Te adoramos e Te agradecemos por isso, Pai. Mas o mais importante é o Senhor e é a Tua presença nesse lugar, porque onde o Senhor está, toda sorte de bênçãos acontecem. Aleluia, Senhor. Aleluia ao Teu nome. Recebe, recebe a adoração da igreja. Vai dizendo palavras que exaltem a Deus. Vai dizendo palavras de gratidão, de louvor, de bendizendo a Deus, aleluia. Vai bendizendo, vai agradecendo pelo que o Senhor tem feito por ti, até mesmo pelas lutas. Bendiga, louve, porque o Senhor está no controle, aleluia. Nada foge do Seu comando e de Suas ordens. Aleluia, Pai. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. continue na presença de Deus, dando adoração a Ele, levantando o teu coração, levantando as tuas mãos para adorá-lo, porque adoração atrai a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Sentar em mãos e receber a palavra de Deus. Vamos receber a palavra. Estamos vivendo dias lindos, estamos vivendo dias especiais. Essa semana toda foi uma semana intensa de trabalho, de união da igreja para ganhar vidas para Cristo, e temos, pela graça do Senhor, alcançado os objetivos. E se você se der de conta, foi uma pessoa para cada dia do ano, 365 pessoas, né? Foi esse o resultado que Deus nos deu, e agora temos uma grande tarefa pela frente também, que é ajudar essas pessoas a conhecerem o Senhor no dia a dia, a viver com Jesus todos os dias. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, lá no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo 23. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia para acompanhar. Estamos trabalhando bastante, mas Deus ainda tem mais. Amém, irmãos? Deus tem mais. Números 14, no versículo 23. Pode olhar também o 21. 14:21, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. 23, nenhum deles, dos incrédulos, verá a terra que com juramento prometia seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Agora versículo 30, um pouquinho adiante na sua Bíblia, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E agora versículo 37, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Amém? Irmãos, Deus te converteu. Deus um dia tocou na tua vida com um propósito, de que através da sua vida, a glória dele, a presença dele fosse vista aqui na terra. Muitos de nós éramos pessoas enjoadas, chatas, briguentas, idólatras. Bom, podia aumentar muito essa lista. E um dia Deus te tocou e as pessoas começaram a dizer: como o vizinho mudou, como a vizinha mudou, como o funcionário mudou, porque eles começaram a ver que Deus estava agindo na tua vida. Sabe o que é essa mudança? É Deus em ti. É Deus atuando e você, claro, permitindo que Deus atue, e até mais do que permitindo, pedindo que Deus atue. Agora, Deus queria mostrar a glória dele para o mundo pagão antigo. Deus escolheu um povo, diz que era o povo mais pobre do mundo, um povo que era formado só de escravos. Deus vai lá no Egito e pega o povo hebreu e tira de lá. E Deus abre o Mar Vermelho. Pesquisadores recentemente estão indo lá no Mar Vermelho pesquisar algo que aconteceu há 2.500 anos atrás. Esse relato aqui é de 2.500 anos atrás. E agora os pesquisadores estão achando rodados de carros de guerra que estão em alguns lugares afundados no mar. Rodas que eram de madeira, mas na volta da madeira era o aro coberto de ouro. Os generais do faraó, os carros de guerras deles eram distinguidos dos carros simples de guerra por um rodado de volta de ouro. O ouro pode ficar afundado no mar quantos anos quiser. Tiraram aqueles pequenos crustáceos, tipo aqueles caramujinhos que ficaram na volta com agora já 2.500 anos. Tiraram e descobriram que eram os rodados daquela época. Os pesquisadores, alguns deles às vezes cristãos, outros nem cristãos, acharam ferraduras de cavalos, porque afinal o exército do faraó afundou naquele lugar que o povo de Deus passou. A glória de Deus estava sendo vista no meio daquele pobre povo hebreu. Sempre teve comida no deserto, sempre teve água no deserto. Deus deu isso sempre, nunca faltou. O que era isso? Era Deus. Tem uns críticos da Bíblia que dizem, aquelas codornas que vieram lá naquela época, era bem na época da migração das aves, então as aves estavam voando de um país para outro e elas acabaram caindo ali de cansadas. Bem, é verdade que existe migração de aves, você sabe disso, né? Tem aves que viajam daqui até o Canadá, do Canadá até aqui ao sul do Rio Grande do Sul, elas fazem essa viagem de vez em quando, uma vez por ano. Mas lá teve codornas 40 anos todos os dias. Então, as aves não migram o ano inteiro. Elas migram ali um período, um mês do ano. Aqui foram 40 anos todos os dias. Então, os críticos da Bíblia não têm razão. Quem fazia aparecer codornas todos os dias era Deus. Tinha uma nuvem que acompanhava o povo de Israel, e aquela nuvem fazia sombra durante o dia, e aquela nuvem, podemos dizer, era a glória de Deus. E tinha um fogo que acompanhava durante a noite, até porque no deserto é muito quente, e aí tinha aquele fogo que aquecia Israel, e mostrava o caminho pelo qual deveriam ir. Quem era esse fogo? Era a glória de Deus, podemos dizer, é Deus. E agora Deus queria dizer, olha, veja o verso de novo, volte ao 21, o 14, 21. Tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. O objetivo de Deus é mostrar na tua vida, na minha vida, a presença dEle. Esse é o objetivo de Deus. Claro que Deus quer nos salvar, Deus quer melhorar nossa vida, quer sim. Mas acima de tudo, que as pessoas enxerguem em nós Deus. E eles ali não creram. Quando um dia lá não teve água, quando faltou, não é que faltou, não tinha carne ainda, depois que Deus mandou as codornas, quando não tinha, eles começaram a murmurar, e disseram, esse Deus nos trouxe aqui para morrermos no deserto, vamos voltar. E aí Deus ficou muito irado, e é nesse momento que Deus diz que nenhum desses homens entrará na terra. E eu quero falar nessa noite, sabe o quê? Não é sobre a glória de Deus. Eu quero falar sobre fé. Quando você perde a fé, você arruma muitos e muitos problemas para ti. Ou quando você não tem fé, porque às vezes tem gente que tem e perde. E tem gente que nunca teve. E tem gente, a Bíblia diz que tem fé pequena, tem gente de grande fé, que Jesus falou diversas vezes isso. Tem gente sem fé nenhuma. Mas você veio aqui e Deus quer manifestar. E sabe como é que a presença de Deus, os milagres de Deus, toda a provisão de Deus vai vir na tua vida? Através da tua fé. Eles não creram. E aí, como punição por não crer, eles depois, mais adiante, não creram de novo. Por punição disso, eles ficaram rodando no deserto 40 anos. Guarde essa frase que eu vou dizer agora. Quando você não tem fé, você fica rodando em volta. Em volta de quem? Dos teus próprios pensamentos. Vamos dizer, em volta de ti mesmo. Já viram um cachorro, às vezes, que ele, não sei se ele tem alguma coceira lá na parte da, na ponta da cola, e ele quer se morder, e ele fica assim, e fica assim. A gente diz o cachorro, em volta de si mesmo, querendo pegar o rabo. Uma pessoa sem fé é assim. E às vezes, mas pastor, eu já tenho Jesus. Uma pessoa pode ter já a salvação dela. Mas Deus não quer só te dar salvação. Se Deus só quisesse te dar a salvação, sabe o que ele teria feito? No dia da tua conversão, no dia que tu aceitou Jesus, ele já teria te matado. Para nem você e nem Deus correr risco de você, ao longo dos anos, perder a salvação, se desviando. Se converteu, mata. Se converteu, mata. Se converteu, mata. Salvou tudo. E aí, se Deus quisesse só te salvar, ele já teria te levado. Ele quer mostrar a glória dele na tua vida, a presença dele, só para tu curtir a presença de Deus? Não. Para os outros enxergarem. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma lamparina debaixo de um baú, ou não se esconde uma lamparina debaixo de um barril, mas se coloca a lamparina num lugar bem visível, bem alto, no velador, para que ilumine toda a casa. Assim brilhe também a vossa luz, diante de quem? Jesus disse, diante dos homens. Ah, pastor, eu quero ter a minha fé quietinho para mim mesmo, eu quero ser um consumista da fé particular. Você tem que ter a sua fé, mas a sua fé precisa ser vista pelos outros. Eles vão dar a glória para Deus quando for assim. Aqueles homens ali, e agora vem o pior, a tua fé é vista pelos outros, mas a tua incredulidade também é vista por Deus e pelos outros. E essas pessoas aqui, aquela geração de adultos que tinha saído do Egito, eles perderam no meio do caminho, perderam a bênção. A falta de fé faz perder bênção. A falta de fé faz a pessoa andar em volta de si mesmo. A falta de fé, agora eu vou te dizer uma coisa mais grave ainda, traz perdição. A falta de fé te traz morte. Sabia? Se uma pessoa não tem fé, ou já teve e perdeu, ela não tem utilidade nenhuma mais para revelar a presença de Deus para os outros. Ela se torna, como disse Jesus, o sal que perdeu o sabor, fica insípido. Não tem mais a salinidade dele e só serve para ser, Jesus disse, pisado pelos homens. Uma pessoa que perde a fé, os outros debocham dela. Olha lá, ó, quis ser cristão, quis andar com Jesus, olha lá, agora caiu, não presta para mais nada. Só presta ainda para ser um vexame, uma vergonha para os outros. Essas pessoas que perderam a fé no caminho aqui, você pode ver de novo os versículos que nós olhamos ali no 34, Jesus falou, Deus falou aqui, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. Depois, 37, esses homens que infamaram a terra morreram de praga. A falta de fé traz morte. Pastor, morte física? Deus é que sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa antes da morte física. A falta de fé traz morte dos teus planos. Tu tens planos para a tua vida? Planos espirituais? Às vezes planos materiais, e se tu não consegue crer, o teu plano, teu sonho, teu desejo morreu. Por quê? Faltou dinheiro? Não, faltou fé. De repente um empreendimento, uma melhoria, fazer isso, aquilo, mesmo até o crescimento espiritual, mesmo evangelizar alguém, se você não tem fé, você não se aproxima de alguém. E se você não tem fé que Deus vai fazer, você não se aproxima desse alguém. E mesmo para curar por um enfermo, se você vai orar para ele para ficar curado, se tu não tens fé, tu nem vai falar de cura para ele. O plano para abençoar outro morreu. Não morreu no outro, morreu em ti, porque faltou fé. Se você não tem fé para se aproximar de uma pessoa que sabe que está espiritualmente amarrada pelo diabo, você não se aproxima dela. Porque você não crê que Deus pode usar você para manifestar a bênção para o outro. E Deus pode te usar. Você crê nisso? Crê. Você assim, Senhor, pode me usar. Na Bíblia, muitas vezes Jesus disse, uma vez uma mulher, nós lemos ali, hemorragia de 12 anos já, um corrimento de sangue sempre, dia e noite. Ela já não devia ter só hemorragia, devia ter outras doenças que quem tem hemorragia tem. Por exemplo, anemia, devia estar com anemia profunda. Quem sabe já quase uma leucemia e coisa assim. E essa mulher um dia teve fé que se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. Ao final, Jesus disse para ela, mulher, grande, olha a fé grande aí, né? Grande é a tua fé. Dois cegos se aproximaram de Jesus e eles disseram, Senhor, tem compaixão de nós. E Jesus disse para eles, seja conforme a vossa fé. E os dois ficaram curados. Pedro um dia disse, Senhor, eu quero ir até aí, se és tu, lá no meio do mar tempestuoso. E Pedro, num ato de fé, desce do barco e anda. Por que que os outros 11 não saíram do barco? A gente sempre às vezes até fala mal do Pedro. Mas por que que os outros foram? Sabe o que que os outros foram? Tímidos na fé. Quando Pedro andou sobre água, eu acho que eles ficaram abismados. Olha, o Pedro pôde. Por que que os 11 não puderam? Porque faltou-lhes fé. Que coisa linda. A glória de Deus teria se manifestado naqueles homens andando no meio do mar. E a glória de Deus se manifestou em Pedro até um ponto. Depois não manifestou mais e ele afundou. Por quê? Faltou-lhe fé. Agora veja, faltou-lhe fé não para começar. Faltou-lhe fé no meio do caminho. Pode ser que você veio hoje aqui e você é cristão e está andando firme. Quando vem uma luta, não deixa faltar fé no meio do caminho. Não permita que uma coisa interior tua te enfraqueça. Um medo, algo de fora te enfraqueça. Não. As pessoas aqui que estavam indo muito bem. Era milagre, milagre, milagre. Mas de repente eles souberam da notícia que pela frente haveriam gigantes contra os quais deveriam lutar. E aí faltou-lhes fé. nessa vida, nós ganhamos tudo. Jesus falou dessas coisas de fé, e o apóstolo João falou também que a nossa fé, o que, que a nossa fé faz em relação ao mundo aí fora? A nossa fé vence o mundo. Fé traz vitória. Agora, por outro lado, a ausência de fé traz derrota. É isso. Aqueles homens tinham promessa. Deus os estava levando para Canaã. E no meio do caminho, eles perderam a fé. Deus os puniu. Deus até os matou de praga, diz a Bíblia. Eles atrapalharam. Agora, a falta de fé não atrapalha só a ti. Você sabia? A falta de fé atrapalha todos que vivem na tua volta. Esses homens morreram, mas eles fizeram os filhos deles perambular 40 anos, quando estavam a 40 dias de viagem. A falta de fé faz com que você também fique, além de andando em torno de si, fica patinando no mesmo lugar. E não consegue sair. Bom, eu estou falando algum tempo aqui já, e você deve estar pensando em relação a você mesmo. Você é um homem, você é uma mulher de zero fé. Agora está meio na moda esse negócio aí, zero, né? Zero caloria, zero isso, zero aquilo. Mas zero fé não pode estar na moda no meio do povo de Deus. Agora você pode ser uma pessoa de pequena fé. Você pode ser uma pessoa também de grande fé. E deixa eu te dizer mais uma coisa. É possível que você tenha certeza absoluta. Se eu morrer hoje, pastor, eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque eu creio em Jesus, e é pelo sangue dele, é pelo sangue do Cordeiro, que eu entro lá no céu. E é mesmo. Você tem fé para isso. Mas de repente você não tem fé para orar por uma outra situação natural da vida. Ou você tem um parente que não está em Cristo e você não tem fé. Diz, esse aí, pastor, nunca vai se converter. Então, se você diz isso, não tem fé para isso. Você sabia? Se você usar esse tipo de colocação. Fé. A fé vai te fazer vencer o mundo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, lá diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para onde? Para o autor e consumador da nossa fé. A vida está cheia de obstáculos, você sabe. É para todos nós. Às vezes tem obstáculo maior, às vezes tem obstáculo menor, mas há obstáculo na trajetória. E ali diz em Hebreus, para você correr, correr. Não é para ir devagarinho, não. Na fé, seja forte. Corramos de que maneira? Com perseverança, sem desistir, a carreira que nos está proposta. Quando você se converteu, você entrou numa maratona. Maratona não é aqueles trajetos de 100, 200 ou 400 metros. Maratona são de 5 quilômetros, tem a de 40 quilômetros. Maratona é um percurso longo, e é isso que está falando a Bíblia. Quando você se converteu, entrou numa maratona, e a presença de Deus é para ir contigo e para os outros enxergando. E se as pessoas querem te desviar do caminho, continue olhando firmemente, diz aqui na Bíblia, para aquele que gerou fé na tua vida e aquele que vai ajudar a manter a fé na tua vida. Hoje eu te pergunto: estás conseguindo olhar firmemente? Ou uma doença aqui, um problema com um filho ali, uma situação financeira lá, e você olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha. Para onde Deus diz que é para olhar? Para Jesus. Para Jesus. Um corredor não pode olhar para os espectadores. Imagina que tenha um inimigo do corredor, do atleta, tem um inimigo ali na torcida, ali na beira da calçada. Os corredores correm nas ruas, e ele está ali na beira da calçada e começa a dizer assim: vai perder, vai perder, vai perder, vai cair, vai tropeçar, vai cair, vai cair. E tu diz assim, tu para a corrida e diz, está amarrado. Está amarrado nada, vai correr. Entenderam? Um atleta não pode conversar com a torcida e nem pode se deixar abater pela torcida. Ou alguém, tu está correndo ali, ou quem é do futebol, e diz, ó, perna de pau. Perna de pau, aí, para quem não sabe, é quem não joga nada, né? Não dá bola, não dá ouvidos para a torcida. A Bíblia diz, continua correndo. Pode ser que os inimigos nossos dizem, a tua fé não vale nada, a tua fé não presta, a tua fé não é certa, todas as fés são certas no mundo. Não ouve isso. Isso é a torcida mandada pelo inimigo. A Bíblia diz, corre, corre, não olha para o lado, não olha para baixo, não olha para cima, não olha para dentro de ti. Mas eu sou fraco, não olha para dentro de ti, olha para Jesus, diz aqui na palavra. Esse povo aqui do Antigo Testamento perdeu a bênção, porque começaram a olhar para os gigantes que tinham na frente. Por isso eles perderam a bênção. Gigantes, todos nós temos que enfrentar. Vamos chamar os gigantes de problemas em geral. Às vezes enfrentamos um tipo, às vezes outro, às vezes outro. Às vezes enfrentamos um monte deles juntos. Mas continua correndo. Houve uma corrida uns anos atrás, numa Olimpíada, que o brasileiro estava na frente, né? Lembra dessa? Alguém lembra do nome daquele rapaz? Não. Mas o brasileiro vinha bem. E um maluco saiu lá da torcida, não foi? E se fazendo de torcedor, mas não era torcedor coisa nenhuma, e abraçou o corredor brasileiro e segurou ele, né? E o corredor brasileiro não foi o campeão da corrida. Pode ser que tenha alguém querendo se agarrar em ti, não para comemorar contigo, e nem é hora de comemorar antes do final, mas para te retardar na tua corrida. Pode ser problemas, pode ser às vezes pessoas, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, que estão te retardando na corrida. Às vezes tem pessoa que me diz assim, pastor, eu não vou no culto porque eu recebi visita. A visita te abraçou e não deixou você congregar aquele dia. Traz a visita junto. A visita, eu não quero ir, bom, mas eu tenho um encontro muito importante. Depois de Deus, é o encontro mais importante da minha vida com meus irmãos. Olha aí, ó. Não deixa ninguém te segurar. Ou é possível que alguém queira que você faça negócios errados, falcatruas lá, ou um patrão manda você mentir e outras coisas, mas é alguém querendo segurar a tua corrida, não deixe. É alguém ou outro que está aqui, por exemplo, alguém vem com uma fé esquisita, creia nisso, creia naquilo outro. Tem gente aí crendo até em pacotinho de sal. Tem. Eu já digo, arreda Satanás. A nossa fé em Jesus. A nossa fé em Jesus. Não vai nessa, fitinha disso, pedrinha daquilo, nada. É fé. E quem crê, não precisa enxergar nada. É fé. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Não te entrega, não. Ah, pastor, estou cansado. Eu sei, nós somos humanos, cansamos. Mas para estar buscando a Deus, nós não podemos estar cansados. É porque daí trocamos de prioridade. Se você vai orar ou vai ler a Bíblia meia-noite, você já fez muita coisa o dia todo e deixou Deus por último. Escolha boas horas do dia, seja de manhã, meio-dia, à noite, as horas que é bom contigo e Deus. Que você também não está exausto, só tem que cair na cama e dormir porque eu não aguento mais. Não dá para Deus o pior. E queres depois que Deus te dê o melhor? É uma incoerência da nossa parte? Não é certo fazer isso. Essas pessoas aqui perderam a fé, perderam a bênção. perderam, retardaram os outros. E eu quero hoje que você seja uma pessoa que tem uma decisão firme. A minha fé vai se elevar, vai crescer. Eu quero melhorar a minha vida com Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar? Eu não quero me estender hoje, irmãos, até porque muitos de vocês vêm de uma maratona longa. Não vou também segurar vocês não, para levar vocês à exaustão. Mas foi uma semana linda e maravilhosa. Tem muito serviço pela frente. E nós precisamos fé para vencer, fé para integrar as pessoas. E você precisa fé para viver o seu dia a dia. Fé no Senhor Jesus. Não deixa ninguém te amarrar, não fica você também olhando para os lados, não deixe não. Olhando para o autor e consumador da tua fé. Peça a Deus. Primeira coisa hoje à noite, eu quero te motivar a isso. Peça o crescimento da tua fé. Peça, feche seus olhos e ore a Deus e peça mesmo. Pode dizer, Senhor, me dá uma fé forte. Uma fé que não cai no primeiro obstáculo. Uma fé que não recua diante de situações gigantescas. Me dá fé para ser curado, Senhor, aleluia. Peça isso para Deus. E peça a sua cura. Me dá fé para os meus negócios, para o meu trabalho, Senhor. Me dá fé para ganhar minha família, Senhor. Me dá fé, Senhor, para ter um tempo, o melhor tempo contigo. A fé vai te levar a isso. Me dá fé para evangelizar. Me dá fé para expulsar demônios, Senhor. Me dá fé para andar por cima das situações tempestuosas, Senhor. Me dá fé. Peça. Fé, fé, fé, Senhor. Aleluia. É a fé que vai trazer a vitória. Sem fé é impossível alcançar as bênçãos, porque o doador da bênção se move quando enxerga a fé. O Senhor Deus abre a mão dele quando você o honra, quando você crê que ele vai fazer e faz. Aleluia, Pai. Peça, se você ainda não é de Jesus, então peça a fé para te entregar o teu coração hoje à noite a Ele, entregar a direção da tua vida. Se você pecou, tenha fé agora que Ele vai te perdoar e Ele te perdoa. Se você não consegue ir adiante, eu quero te dizer que a fé sempre te leva para frente. Nunca recuamos, nunca. Aqueles que creem nunca retrocedem. Nós sempre avançamos e avançamos e avançamos. Em tudo. Até na nossa vida espiritual. Em tudo. E o dia que morremos, terminou? Não. Estamos entrando para receber a coroa da vida. A tua fé vai fazer com que você coloque a mão na coroa da vida um dia. A tua fé vai te permitir que um dia você seja recebido lá no céu e abraçado pelo Senhor, como dizia o Jesus lá do teatro e o anjo, vinde, benditos do meu Pai, vinde. É pela fé, o Senhor vai te levar lá, mas você precisa crer até o final. Todos agora que precisam de fé para vencer obstáculos, se você tem obstáculo, levante a mão para cima, ou as duas mãos até. Tem obstáculos pela frente, tem situações maiores que você. Sabe por que que Deus permite que as situações sejam maiores? Para você reconhecer, Senhor, eu não posso, mas eu creio num Deus que pode. Aleluia. E quando você recebe a vitória, a glória será dele, a honra será dele, Deus quer manifestar a presença dEle na tua vida, a glória dEle na tua vida, para que outros enxerguem o que Ele está fazendo. Receba agora, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo para uma fé que alcança os seus objetivos, uma fé que tem metas, uma fé que tem um foco, uma fé que, como um corredor, tem uma chegada, e você vai pôr a mão no troféu, porque ele é teu pela fé. Aleluia, aleluia, é teu. Não desiste, não olha para o lado, não olha para a tua fraqueza, não olha para o poder dos inimigos, olha para Jesus, e você vence. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Um dia Jesus ressuscitou, fez um homem reviver, um homem já 4 dias morto. E quando Jesus chegou diante do defunto, mandou tirar a pedra, porque tinha sido sepultado dentro de uma gruta. E Jesus disse: tirem a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus orou bem alto. Jesus orou e disse bem alto: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro se levantou depois de 4 dias e saiu. Deve ter dado um glória a Deus, aleluia, que inundou aquele lugar. Daí Jesus disse: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Mas Pai, eu procedi assim, não por causa de mim, por causa destas pessoas, para que vejam e creiam. Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Você tem essa fé que o Pai sempre te ouve? Então eu quero te convidar agora, num ato de fé, agradecer o que você não recebeu ainda. Isso é fé. O que você pediu antes, quando levantamos as mãos? Levanta a mão agora para agradecer. Não recebeu ainda. A vitória não chegou. Você está no meio da luta, está no meio do deserto, mas não vai murmurar, não vai descrer, agradeça. Isso é oração da fé. É oração de fé. Eu não recebi ainda, Senhor, mas eu sei que receberei. Por isso eu te louvo, te bendigo, te exalto, porque é pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia.